Alô, tipo assim, sei lá, sabe? Que mais? Eu treinei judô. Aurélio Miguel? Na língua do P, como fala a turminha irada, meu nome é Péclair Péver Pesson. Hã? Péclair Péver? Cássia Heller? É, puxa vida! Eu tenho um bottom do Queen, sua pituzinha marota. Clever? Fala, carinha! Você sabe que eu adoro quando você liga usando o bottom do King. E aí, tipo assim, vamos falar no telefone mais um pouco? Que mais? Mais nada. Como dizem meus amigos modernos, Valesca, cansei de embaçar, valeu? Com todo respeito, eu aguento esse seu papinho besta há algum tempo, nunca reclamei, suportei todas essas suas palhaçadas calado, mas uma hora eu ia ter que perguntar. Você permitiria a consumação do ato para com o próximo, no caso, eu? Ah, tá, tipo assim, mas eu sou palhaço assim mesmo sempre. Tipo assim, minhas colegas morrem de rir das caretas e das palhaçadas que eu faço. Eu apronto, cara. Daí os meninos pegam os tomates, diz, fogo na Bozzolina. E Bozzolina sou eu, né? A turminha é super, hiper, batuta. Cansou de enumerar situações bobocas? Bom, Valesca, eu e minha cachorra Laika estamos muito tristes com você. Como legítima descendente de cães americanos de raça Lassie, a Laika está acostumada aos agitos de Hollywood, quer conhecer gente nova, e então a Laika achou que você talvez quisesse nos acompanhar em uma macarronada, e eu concordei com a Laika. Eu quero dizer, a Laika tá morta de fome, viu, sua pituzinha marota? Apronto o miojo e deixa o óleo esquentar. Passou da porta, eu frito essa pata. Troca de óleo? Ah, tá, só um pouquinho. Sheila? Ai, amiga, tipo assim, ele é filho de nobres e pra provar disse que vai mostrar um pinto de nascença.